Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, meu querido. Tudo jóia? Tudo, e você? O Renz hoje de manhã ainda estava meio atônito com a beleza das músicas de ontem do History Music, viu? Ah, pois é. E legal que postasse aí uma divulgação. Vamos no final, se não for abuso, vamos tá? Vamos falar. Só fazer uma chamadinha daí para... Vamos do Renz. Para lembrar o pessoal da palestra que ele vai dar. É, eu disse na sua postagem que ele é um gato, que realmente ele é um gato de armazém. Dorme em cima do saco o dia inteiro. Seu convidado. Eu acho que é inveja. Ah, já tá? Já está, e vou dizer uma coisa, assim, vamos parar, porque senão ele vai achar que nós somos todos psicopatas. E não vai estar muito errado, correto? Não, ele vai estar absolutamente certo, mas não precisa assustar logo no começo. Deixa pra assustar no meio do programa, Marco Antônio. Sensacional. Gente, hoje no primeiro bloco, então a gente vai conversar com o Alexandre Archer. Ele é dentista de profissão, um dos livros mais aguardados, diríamos assim, de crônicas deste ano. Ele está lançando, o nome é A Vida Como Ela Está, e basicamente é uma compilação de mais de 40 crônicas sobre sexo, falta de sexo, gente inteligente, pessoas insuportáveis, a merda que é o cotidiano de muita gente, assim, tem 1 bilhão de ingredientes. Ele já vai entrar aí para não ficar embromando muito. Ô, Marquinho, então eu vou citar alguns dos ingredientes, então, mais especificamente, alguns dos itens para ele, tá bom? Marquinho, como ele vai falar sobre pessoas insuportáveis, ele não me conhece, mas ele deve ter dado uma olhada no meu Facebook e ouvido o programa. E ele deve estar falando sobre mim, porque dizem que... Tu sabe que tu é uma pessoa insuportável, mas tu tem de vez em quando um bom coração, apesar de tu mesmo reiterar que ele é extremamente difícil de ser encontrado. Não, ele é de ouro, ele é duro, gelado e difícil de encontrar. Você não pode se esquecer que, como todo filho único, eu sou arrogante, prepotente e autoritário, vai. Isso, tá bom, então vamos começar então, das boas-vindas ao Alexandre Archer. Tudo bem, Alexandre? Ô, Marcão, eu tô bem, e você, como está? Tudo bem, só quero te avisar que já teve, tem pessoas que te conhecem já e me pediram para eu solicitar para ti que maneirasse no teu chiado carioca. Tem gente que não curte o carioca, tá nos ouvindo? Pois é, isso aí eu vi, foi lá um pedido do Clécio, né? Não te preocupa que eu tenho esse programa há 3 anos, e já me encheram muito o saco, e eu acho que com razão, pelo meu sotaque, que eu não considero Galderi, acho lindíssimo, mas o pessoal diz que parece às vezes que eu tô num CTG. Marco Antônio, então, se ele fosse a Leila Diniz, ninguém ia pedir pra maneirar o sotaque, né? Exatamente. Mas carioca tem sotaque? Me tira uma dúvida. Olha, eu acho que é o paulista, nós é que temos sotaque. Perfeito, Alexandre. Assim, ó, eu vou citar alguns dos ingredientes, dos itens que são debatidos, que estão no teu livro, tá? No A Vida Como Ela Está. Então tem um pouco de, vamos dizer assim, vou começar citando aqui muita coisa. Erotismo na Barra da Tijuca, debates acolorados em São Paulo só por causa de um pão integral, coroas e chutas dando rolê na night, oba, tatuador que paga de conselheiro aos clientes, as aventuras de um ateu convicto, um casal exibicionista que é obcecado por selfies em restaurantes, gatona saindo de sessão de cinema, uma foliã que só pensa em farra, promessas feitas no Réveillon que não foram e pelo jeito não serão cumpridas, papo aberto com a avó, uma calopsita assassinada em virtude de briga política familiar, uma aluna de humanas sendo passada para trás, um militar aposentado comprando requeijão e muitos outros ingredientes. Você foi bem fiel à orelha. E é por aí mesmo. Hoje o programa vai bombar. Vai. E falando de Alexandre, me fala um pouquinho, eu não sou psiquiatra, sempre conto isso, mas eu acho importante tentar entender o entrevistado meio pela gênese, pela sementinha. Me fala um pouquinho da tua infância, pode ser? Que tipo de criança tu era? Aquele assim, super tímido, ou sei lá, um cara, entre aspas, mediano, um chato de galocha? Fala um pouquinho. O Marco, eu era tímido sim, já faz tanto tempo que é até difícil lembrar, né? Porque também já faz muito tempo que eu me tornei um grande cara de pau. Mas sim, eu era tímido sim. E li sempre, desde cedo. Eu acredito que a leitura que eu tive de Memórias Póstumas de Brás Cubas, com os meus 11, 12 anos, nessa mesma época associada, que foi a época que eu comecei a trocar de Vida Mônica por revista de sacanagem. Então, as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho que formaram o que eu sou, o que eu me tornei ao longo dos anos, né? Marco, deixa eu perguntar para ele, qual a revista de sacanagem que você lia? Porque eu já digo aqui que a minha revista preferida era Hustler. Não, olha só, na época era Ele e Ela. Eu acho que nem Playboy era muito usual. Não tinha Playboy sim. E Sexy, se não me engano. Mas não dá pra lembrar de tudo. Não cobre muito a minha memória. Eu cresci lendo Status. Eu gostava muito da Status da Ele e Ela. Queria. Isso, me fala assim, já obviamente entraste um pouco na adolescência, mas assim, vamos assim por partes, assim. E a tua adolescência, vamos dizer assim, em ambientes onde era necessário, vamos dizer assim, estar em sociedade, né? Tipo assim, na sala de aula. Tu eras o cara assim, que ficava bem no fundão, o cara que estava na frente, o cara que perguntava muita coisa, cara que estava sempre viajando na maionese, olhando pro teto. Também fui um adolescente muito troncho também. Era tímido ainda. Eu acredito que a coisa melhorou na faculdade. Agora, você também entregou o ouro, né, rapaz? Eu passei 4 anos sem falar que eu era dentista. E você já falou de princípio isso. Por que não disse que eu, sei lá, era DJ na zona, traficante de pó? Meu Deus do céu. Na verdade... Você tem mais livros, né? Não sei. Eu ia te identificar, na verdade, já até consegui aqui um nome mais chique, eu ia dizer que tu era médico orofacial, né? Mas eu decidi falar logo dentista, cirurgião dentista, para o pessoal entender, até porque eu, por exemplo, não conhecia a expressão orofacial, mas tudo bem. Não, eu tô brincando contigo, Marco, tô brincando. Assim, me fala como é que tem novamente uma veia cômica a gente vê nos teus textos, né, e extremamente criativa. Me parece que é uma pessoa ávida por leitura. Citaste Brás Cubas. Mas me fala assim, de outros livros que tu dirias assim, que moldaram a tua forma de escrever. O Marco, eu pontuei bem Machado de Assis, porque para mim é um marco, tá? Eu não poderia te dizer algum outro livro que eu tivesse na minha lembrança a ponto de definir que foi uma fronteira vencida ou que definiu meu estilo. Eu não sei o que definiu meu estilo. Eu, de fato, sempre li muito de, sei lá, literatura nacional até ocultismo, passando por mercado de capitais. Eu também sou formado em mercados derivativos também. E foi um mix disso tudo. O fato de eu tentar sempre conversar muito com as pessoas, de eu tentar observar a realidade, foi o que formou, foi o que produziu a vida como ela está, tá? Todas as respostas já estão meio, entre aspas, invadindo algumas das perguntas que eu ia fazer, mas eu vou fazer de louco aqui e fazê-las de qualquer forma, tá? Você me expressou muito bem e dá pra sacar pelos teus textos, né, que tu, assim, que tu és uma pessoa muito observadora. Então agora, já citaste que você observaste muitas coisas, e as pessoas ao teu redor, mas assim, eu posso deduzir que quando trabalhas como dentista, tu, de certa forma, é quase que aqueles barman de filme, assim, aqueles caras atrás do balcão que ouvem os problemas dos pacientes? Acho que em toda profissão, isso aí depende da área de saúde, deve ser muito chato, né? Se você simplesmente fizer a sua atividade fim sem ouvir o ser humano, né? E eu realmente sim, ouço sempre, assim como em outras ocasiões da vida. E eu acho que isso faz uma grande diferença no fim das contas. Certo. E assim, os teus textos, eles são escritos de uma forma muito visual, né? Para a gente que tem esse lado um pouquinho assim desenvolvido, que se interessa em, diríamos assim, viajar acordado, gente como eu, por exemplo, dá para quase que passa um filmezinho na frente dos olhos, assim, de frente, né? Frente a gente, assim, fica passando esse filmezinho enquanto a gente está lendo os teus textos, tá? Me fala, assim, se tu és uma pessoa também, ou pelo menos foste uma pessoa, assim, também muito interessada por cinema, porque, como eu disse, dá para visualizar direitinho as ações que tu contas, os episódios que tu narras. Não, Marco, eu até curto, mas, assim, eu vou pouquíssimo ao cinema. É, ainda mais atualmente, sei lá, umas 4 vezes por ano. Vejo Netflix, bem, tem tanta série bosta agora que nem mais dá vontade de ver. Mas cinema não foi isso que forjou a minha forma de escrever. Não, de forma alguma. Tá, mas assim, cresceste indo muito ao cinema, eu também tenho ido pouquíssimo ao cinema, eu amo cinema, mas eu quis, na verdade, dizer, quando eu falei cinema, filmes. Foi aquele tipo de pessoa que viu muito filme ou não? Rapaz, até que não. Sim, por exemplo, filmes antigos. Você sabe que atualmente eu tenho mais revisto filmes antigos do que novos? É que coisa de novo, cara. E antigos que eu digo década de 80, 90, um pouco mais. Porque parece que as novas produções não estão assim, pelo menos para mim, né? Não estou definindo-as como totalmente desprezíveis. Mas para mim não estão atraindo muito, não. Perfeito. Eu nem vi Coringa, falaram tão bem do filme, mas acabou que eu não vi. Perfeito. E assim, como é que foi assim o dia, depois de escrever, assim, como é que, pode, assim, como é que eu posso, poderia colocar, de forma assim tão espontânea, em postagens, no Face e tudo mais... Como é que foi assim que veio essa ideia? Sabe uma coisa? Eu vou colocar isso tudo num livro. Me fala como é que foi esse dia, se tu se lembra bem, como é que foi assim, até para de repente pessoas que estão nos ouvindo, que daqui a pouco pensam assim, poxa, o que eu escrevo daria para colocar num livro. Sim, não foi um dia específico, tá? Foi uma ideia que foi sendo vitaminada aos poucos, tá? Há cerca de um ano eu notei que eu já tinha uma quantidade suficiente de textos bem aceitos que poderiam formar uma obra que mereceria ir para o mundo físico e habitar mesas de cabeceira, mesas de sala de jantar e prateleiras do banheiro. Quando eu vi que eu já teria um corpo significativo para formar um livro, mais ou menos ano passado, eu comecei a correr atrás. Conversei com dois editores, eles disseram que gostaram, mas também deram uma torcida de nariz por ser um livro de crônicas. Aliás, eu não sabia disso. As editoras não curtem muito editar crônicas, pelo menos esses dois. Ou então não gostaram, né? E tentaram ser gentis. Mas aí eu decidi, por conta própria, tratar da edição desse livro, da impressão, e tá aí, tá no mercado. Tá em pré-venda ainda, né? Não, sim, tudo bem, está em pré-venda, sei. Mas assim, o que tu poderia, o que eu gostaria de saber, assim, tu pode especificar uma das respostas, de repente, negativas, uma das situações que tu passaste quando tu foi todo empolgado mostrar a ideia para um editor, não precisa claramente citar o nome da pessoa, nem o nome da editora, mas que tipo de coisa que eles disseram para ti, basicamente avisando que não ia rolar? Ô, Marco, basicamente o fato de ser um livro de crônicas. Agora, volto a dizer, isso eu não estou dizendo que a culpa foi do editor, nem que o livro deveria ser transformado por uma grande empresa. Mas parece que nesse momento atual do Brasil, onde a polarização política é extrema, isso é uma coisa muito fácil de se verificar, público, ele não opta muito por um livro nesse estilo, entendeu? Entendi. Mas vamos ver, né? Até que a resposta inicial não está sendo ruim, não. É, tomara que o grande público queime a língua desses editores, né? Certamente, certamente. Como é que chegaste a esse título, né? Esse título, né? A vida como ela está, né? Claro, quando a primeira vez eu fiquei sabendo que tu estava já preparando para lançar um livro com esse nome, eu pensei, né? Tá, tem uma alusão aí ao polêmico Nelson Rodrigues, né? No A Vida Como Ela É, mas ao mesmo tempo me remete a um conceito assim menos perene, né? Um conceito de constante mudança. Me fala um pouquinho como é que foi que tu chegaste a esse título. É uma charada fácil, né? Sim, tem totalmente responsabilidade do título do Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Eu achei que seria bem chamativo. E, ao mesmo tempo, ele narra os costumes atuais que... sem querer filosofar muito profundamente, nos trouxeram até uma vida que parece meio de mentirinha, né? Eu achei que seria um nome bem bacana. Perfeito. Como é que o que que tu esperas, assim, sem querer parecer pretencioso aqui com a minha pergunta, mas o que que tu esperas que os leitores ao adquirir o livro A Vida Como Ela Está, o que tu espera que eles, quando eles fecharem o livro depois de acabarem toda a leitura, o que, que tu espera que eles levem para as suas vidas ou para o seu dia a dia? Eu sei que sou extremamente pretencioso e pedante, mas eu estou tentando não ser. Me ajuda aí. Eu quero que eles acabem o livro com um sorrisinho no canto do lábio. E uma expressão assim, puta merda, que livrinho bom. Sabe? Eu acho que as pessoas... Porque é um livro, por um lado, ele é despretensioso, ele é leve, né? Ele também tem camadas ali dentro. Tá? E se a pessoa se dispuser a ler com cuidado, ela vai perceber isso. Mas, acima de tudo, que seja um livro divertido, tá? Fluido. E eu estou tendo, graças a Deus, um feedback muito gostoso nesse sentido, tá? Muito mesmo. Que legal. Eu vou um dos temas que eu citei ali no início, tá? Que são abordados no livro, eu vou escolher assim meio aleatoriamente e queria falar um pouquinho sobre como o tema que eu vou citar é meio abordado no livro. Sim, claro, não precisa dar grandes, como é que pode dizer assim, spoilers, mas, por exemplo, assim... E falando aqui promessas, né? Tipo assim, eu tava vendo os itens todos e daqui a pouco assim, tá, tem aqui promessas feitas no Réveillon, né, que não foram, pelo jeito não serão cumpridas. Fala um pouquinho disso, já que também tem muita gente já se preparando até pro Réveillon, né? Me fala um pouquinho disso, dessa inspiração para este tema. Esse texto é mais ou menos também uns 5 anos atrás. Um pouquinho mais aproximadamente. Alto. Esse texto é de aproximadamente 5 anos atrás. Okay. E surgiu, se bem me lembro, no Réveillon, tá? E ele narra a história de uma menina que prometeu, pulando 7 ou 8 ondas, mentalizando um mantra budista, prometeu que não ia mais, no ano vindouro, praticar sexo descompromissado, fumar e beber. Ok. Só que o Réveillon, que os minutos do Réveillon e as horas vão passando e ela vai caindo em tudo que ela já tinha feito anteriormente já. Então, e é isso. Porque são textos curtos, entendeu? Sim. Não precisa falar mais. Eu vou escrever um outro aqui. Tá? Eu vou escolher um outro aqui. Tem uma coisa que me irrita muito, né? Outro dia eu estava até numa lanchonete, eu não vou citar o nome, mas tem a ver com metrô, mais ou menos, assim, o nome, que, né, a gente vai escolhendo os ingredientes para serem colocados no sanduíche, né? Pelo atendente. E a fila parou do meu lado, assim, a gente vai andando de lado e escolhendo os ingredientes, e a fila parou e eu não sabia porque eu virei, e obviamente as pessoas do meu lado, enquanto escolhiam um tipo de queijo, vocês queriam queijo prato ou queijo cheddar, ou cheddar, elas estavam tirando selfie. Então, me fala assim dessa, né, tem uma das tuas colegas, fala um pouquinho de um casal exibicionista que fica tirando selfie em restaurante italiano, fala um pouquinho só também desse, é uma falhinha. É assim, chama-se ostentação a crônica, e é um retrato muito fiel dos dias atuais, né? É a pessoa que sai, e essa pessoa pode ser você, pode ser eu, né? A gente não, nós não estamos, ou pelo menos eu não pretendo me tirar desse contexto não, tá? Às vezes é uma onda quase irresistível. Mas é um casal que senta no restaurante italiano, ele praticamente não conversa, mas faz questão de registrar cada pequeno detalhe desse evento. Tá? E eu narro minuto a minuto, hora a hora, o que está acontecendo, desde o momento que eles chegam até o momento que eles vão dormir. Vamos parar por aí para não é bem divertido. Não vamos liberar nenhum spoiler. Perfeito. Me diz assim, como é que as pessoas interessadas que estejam ouvindo aqui o nosso papo, como é que elas podem, já que está em pré-venda, né? Me fala como é que as pessoas que estão descobrindo o teu trabalho agora, descobrindo os teus talentos literários, digamos assim, como é que elas podem achar o teu livro, como é que elas podem adquirir o teu livro? Bom, pelos próximos 27 dias ainda está em pré-venda no site Quicante, tá? Eu basicamente todo dia faço uma chamada procurando não ser muito chato, né? Na minha página do Facebook, Alexandre Archer. Então, pelos próximos 27 dias, está em pré-venda. E é um momento muito especial do livro, sabe, Marco? É um momento que se mede a temperatura ali do que vai acontecer. Então, as pessoas que estiverem interessadas, dá um pulinho lá, Alexandre Archer. Tu vai ter o link pelo preço de uma pizza de qualidade mediana, mas uma coca de 2 litros, se compra o livro. E então, findo esses dias, e isso é em primeira mão aqui no teu programa, eu vou fazer um lançamento físico na feira Ler, tá? Aqui no Rio de Janeiro, estarei presencialmente lá. Quem não tiver mais nada que fazer da vida, dê um pulinho lá para me dar um abraço e tirar uma foto. E lá no final do ano deve estar nos principais marketplaces do mercado. Mas vamos comprar agora, na pré-venda, até para poder indicar para a tia, para a prima feminista, para o chefe, e todo mundo vai gostar. Perfeito, assim, então, Quicante, né? Vem de kick em inglês, de chute, né? Isso, Quicante. E o Archer, obviamente, como arqueiro inglês, né? A-R-C-H-E-R. No caso, Archer é um sobrenome de origem inglesa ou é alemão? O Marco, o nome é inglês, tá? Agora, eu não inglês. Sei exatamente, porque os meus avós eram portugueses. Então, lá atrás, eu não sei se foi um português que faturou uma inglesa ou um inglês que pegou a portuguesa. Mas sim, mas bem da Inglaterra, sim, sem dúvida nenhuma. Ok, então, mais uma vez, só repete aí como é que a pessoa, teve gente que me escreveu de São Paulo, perguntando, quando é que vai ser lançado em São Paulo? Então, quer dizer, nos próximos dias, como é que a pessoa que está assim, se mordendo para adquirir teu livro, como é que ela pode, pelo menos, ficar sabendo, se inteirando de quando vai ser lançado e tudo mais? Repete aí, por favor. Vai na minha página, me segue lá, Alexandre Archer. Tá, eu estou sempre atualizando lá o que está acontecendo. Realmente não tem outra noite de autógrafos, digamos assim, prevista além do Rio de Janeiro, tá? No Rio eu estarei lá. Mas vai depender do sucesso discreto ou do médio fracasso, pode até ser, né? Quem sabe? Então, me segue lá, tô no Instagram também. O Instagram é ArcherAlexandre7. Tá, perfeito. Então, assim, quero te agradecer pelo teu tempo. Eu estou, obviamente, numa correria nesses dias de suspense aí, até quando o livro estiver realmente, assim, disponível, diríamos assim. Mas, mais uma vez, eu te agradeço pelo teu tempo, tá, de vir falar com a gente, tá bom, Alexandre? Ô, Marco, eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela gentileza. tá? E a gente vai se falando então, tá bom? Um grande abraço, querido, tá? Valeu. Meu amigo, outro pra ti. Tchau, tchau. Um abraço, queridão. Tchau. Marco Antônio. E aí, meu queridão? Olha, trilha sonora, né, a gente tá começando o segundo bloco, né, obviamente, já começou a trilha sonora, uma garimpagem de canções obscuras dos anos 50, 60, 70 e 80, e diríamos assim que a gente vai ter umas surpresas, tá? Então, pra variar. Então, vamos começar, querido, nos anos 50? Vamos embora. Vamos lá. Não é essa aqui não, Fofunha. Não é Fofunha, não. Eu mandei uma coisa errada aí, ó? Não, nada, foi eu que fiz merda. Vai. She do the nasty boogie woogie, don't you know? Nasty boogie woogie, don't you know? Nasty boogie woogie, don't you know? Nasty boogie woogie, don't you know? She do the nasty boogie woogie, nasty boogie woogie, don't you know? Mama bought a chicken, she took him for a duck. Laid him on the table with his legs stuck up. Yonder come the children with a spoon in a glass. Get the gravy dropping from his yeah, yeah. Música é maravilhosa, o cantor fantástico, mas eu senti que no piano o si bemol não estava muito bem afinado, Marco Antônio. Vocês ouviram, para a pessoa que não tá entendendo muito o que aconteceu com esse comentário aí, esse era o João dando uma sacaneada no Renzo Mora, sabe que o Renzo Mora tem uma voz um pouquinho empolada, assim, então o João tá sacaneando, mas pelo menos o João, assim, ele é democrático na sacanagem, ele sacaneia um cara que não pode se defender, que é o Renzo, e também vive me sacaneando aqui, por sinal, dessa vez eu tô super preparado e eu já vou pular na frente várias vezes, tá? Então, isso, prepara-te, mas de qualquer forma, a gente tá nos anos 50, a gente viu uma canção da virada de 58 e 59, uma canção super rara, o nome Nasty Boogie, seria mais ou menos alguma coisa tipo ritmo bagaceira, um ritmo assim imoral, impuro, Nasty Boogie, o nome do cantor Jack Dupree, o sobrenome D-U-P, de Paulo R-E-E, o apelido era Champion, de campeão mesmo, Champion Jack Dupree. O que eu posso falar dele? Ele, segundo alguns dados nada críveis, ele teria nascido em 1910, em julho, mas tem teorias que ele poderia ter nascido 3 anos antes, ou 4 anos antes. De qualquer forma, o nome dele de batismo, William Thomas Dupree, ele nasceu em New Orleans, ou Nova Orleans, né, ou New Orleans. Ele faleceu em Hanover, na Alemanha, aos 81 anos de idade, de câncer, provavelmente câncer no estômago. Ele foi pianista, compositor, cantor de blues e também de um subgênero chamado boogie-woogie, que era um estilo quase underground, bem festeiro de música, com muito piano, com uma pegada de country, misturada com pré-rock and roll, gospel, big band, e que vocês, essa canção que vocês ouviram era uma canção de boogie-woogie, né? Dá pra ver que tem uma pegada assim que dá quase pra deduzir, poxa, o rock, quem criou o rock, né? Não existe registro, mas tirou muito desse boogie-woogie, né? Era, esse tipo de som era tocado de forma bem improvisada e ambientes underground, assim, normalmente frequentados por pessoas negras a partir dos anos 20, de 1920. O Dupree era filho de congolês com uma afro-americana que também tinha sangue Cherokee. Com a morte do pai dele, num incêndio, supostamente esse incêndio teria sido causado por crápulas da Ku Klux Klan, ele com 3 anos de idade foi enviado a um orfanato para crianças negras, para crianças de cor, que era uma espécie também de centro de detenção para menores delinquentes. E lá, quem é que estava nessa época? Louis Armstrong. Ah, tá. Né? Ele foi o grande Jack Dupree, foi autodidata no piano, e ele logo começou a tocar em inferninhos, quando ficou maior de idade, para gente de cor. Na verdade, um pouquinho antes de ser maior de idade, ele já caiu fora do orfanato e começou a se apresentar mentindo a idade em inferninhos da região. Ele também, dá para dizer que ele foi cozinheiro também e, inclusive, quando ele serviu na Segunda Guerra Mundial, ele foi como cozinheiro. Acabou como prisioneiro de guerra durante 2 anos dos japoneses. E também teve uma queda meio de pugilista, lutou 107 lutas, saindo-se campeão algumas vezes. Daí que ele pegou o apelido Champion e colocou antes do Jack Dupree. Então vocês ouviram uma canção super rara. Vale dizer que tudo isso aconteceu antes de ele ter 30 anos de idade. A partir dos 30 anos ele começou a investir de forma mais pesada e mais séria na carreira musical, mas precisando de grana, o olheiro que descobriu os talentos dele, ele passou os direitos, os publishing rights das canções, de várias canções dele, para esse olheiro. E obviamente quando entrou a grana, começou a entrar a grana, ele não viu um tostão. Ele mais adiante foi redescoberto anos depois pelo Eric Clapton, pelo ex-Rolling Stone Mick Taylor. E quando ele voltou da guerra, ele adorava muito Franklin Delano Roosevelt, e daí ele fez uma canção em homenagem ao então presidente Roosevelt. Ele também era idolatrado pelo músico Jerry Lee Lewis e pelo Fats Domino. Ele pode ser ouvido, o Champion Jack Dupree, nas trilhas sonoras das séries Vinyl, né, Vinyl, e Os Originais, que é uma série de terror. Querido, vamos tocar a sucessão dele de 57, por favor? Vamos lá. Marco Antônio pode falar. Pois é, essa canção foi composta no fim de 57 e lançada em 58. O nome dessa canção, Can't Kick This Habit, também chamado de Can't Kick That Habit. Basicamente, ele faz uma comparação de não conseguir largar esse vício, né, com várias interpretações. Né? O ritmo melancólico dá a entender que o vício é por drogas, mas também tem uma malícia no ar. Então, pode ser também o vício de transar direto. Acho que a gente pode passar, querido, por favor, nos anos 60, vamos lá? Vamos lá. Nirvana, por favor. Marco Antônio, dia da formatura. Exatamente. Enquanto tem gente aí que se emociona, pensando, poxa, como foi bonito o baile de formatura e tudo mais, outras pessoas já são mais cínicas e quando ouvem bem os primeiros acordes da canção, já ficam zombando, porque parece que não conseguem ter empatia com flashbacks, com momentos bonitos, tá? Mas tentar sobreviver esse momento. A gente tá nos anos 60, né? O nome desse cantor, Bobby Pickett, não confundir com Gary Pickett. Nem com o Wilson Pickett. Exatamente, vem com Wilson Pickett. Exatamente. Pelo amor de Deus, com Wilson Pickett, não. Por favor, por favor. O sobrenome P de Paulo, I-C-K-E-T-T. É Bobby Pickett, também chamado de Bobby Boris Pickett. Essa canção de 63 não fez sucesso. Algum pessoal já está no fundo pensando, claro que não fez sucesso, é óbvio, preciso de insulina para ouvir, né? Então, essa de, obviamente, uma festa de formatura, né? E o nome desse, eu vou falar um pouco desse intérprete, o Robert George Pickett, nasceu em Somerville, em Massachusetts, em 1938, faleceu em Los Angeles em 2007, antes de fazer 70 anos, faleceu de leucemia. Ele foi ator, cantor, radialista. O pai dele gerenciava um pequeno cinema e ele calcula, quando chegou na adolescência, já ter visto mais de uma centena de filmes de terror. Então, ele tentou também cair como cantor de uma banda de swing, e também foi showman, assim, quase como um pré-stand-up, contando piadas e apresentando shows, tipo de teatro de revista, de vaudeville, contando piadas e tudo mais, e causos engraçados, principalmente sobre a vida de cinéfilo. Ele serviu o exército americano e ficou na Coreia por mais de um ano. Vendo o sucesso do modismo, do twist, né, capitaneado pelo Chubby Checker, e também grande fã de Halloween e, como eu falei, de filmes de terror, ele criou daí uma canção que deu uma boa grana para ele, que a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, o nome Monster Mash, seria uma espécie de mistura de monstros ou baile de monstros, uma espécie de farra de monstros. É, eu sempre frequentado pelo Renzo Mora. Pode ser, pode ser. Basicamente... Ele misturou, ele fez uma letra que citava filmes de terror, citava, por exemplo, Boris Karloff, né? Durante a canção ele faz imitações do Karloff e também do Bela Lugosi, né? O Boris Karloff realmente foi o intérprete mais famoso do Frankenstein, na verdade da criatura do Frankenstein, e o Bela Lugosi, obviamente, ficou muito conhecido no início da carreira como Drácula, mas depois, no final da carreira, fez obviamente filme com Ed Wood, né? Plan 9 from Outer Space e tudo mais. No caso, dá para dizer que a canção que a gente vai ver é quase que um pré-thriller, do Michael Jackson. Vendeu mais de 1 milhão de discos. Os músicos de estúdio que o acompanharam, ele quis dar um nome para essa banda e chamou de The Crypt Kicker Five, ou seja, o quinteto dos chutadores, dos caras que dão pontapé em criptas, em caixões, né? Em covas. Não é incomum, acredite se quiser, em algumas festas particulares de Halloween nos Estados Unidos, ainda hoje, essa canção tocar. O Bob Boris Pickett pode ser ouvido nas trilhas sonoras de filmes como Death Master, que era um filme de 72, se não me engano, sobre um culto satânico, meio que no estilo Charles Manson, numa comédia de terror chamada A Volta dos Mortos Vivos 2, naquela série Barras no Baile, e no recente Stranger Things, que fez bastante sucesso na TV a cabo. Em streaming e tudo mais. Então, vamos tocar, por favor, o sucessor dele, Monster Mash. Por favor, um trechinho, um minuto aí. Vamos ver. From his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It got on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast, the fuels all came from their humble abode. Jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard. Essa é pro Renzo Mora. Essa canção então, Monster Mash, de 62. Como eu falei, ainda toca em algumas festas de Halloween, aproveitando, né? Claro que é uma festa brasileira, mas tem locais, até bares do Brasil, até escolas, eu fiquei sabendo, né? Que celebram-se Halloween. Então, voltando à canção meio, já que dia 31 é Halloween. Então, vamos adentrar os anos 70? Vamos embora. Por favor? Vamos lá. Tá aí, essa eu gosto, é minha cara. Eu gosto dessa cantora. Show Time, o passado de presente pra você. gosto muito dela, viu? Pois é, eu quero só dizer, gente, quando o João falou de início ali, essa eu gosto muito, e eu falei, eu sei. Na verdade, a gente nunca conversou sobre essa cantora, né, João? É que você conhece meu gosto. Né? Exatamente, eu já saquei, assim, né, pô. Quando eu tava selecionando, eu pensei assim, não, essa aqui ele vai gostar, essa canção não tem sucesso algum, né, uma daquelas grandes injustiças, uma lindíssima, Together, ou seja, Juntos, né, uma canção de 78, o nome da cantora C-E-L-I-B, como abelha, B-E-E. A gente vai ver daqui a pouco um grande sucesso dela, um trecho, mas vou falar um pouquinho da Sally B, né, é o nome dela de batismo, Célida Inês Camacho. Ela nasceu em New York City, nasceu em Nova York, data desconhecida, mas calcula-se que seja no fim da década de 40, ou bem no iniciozinho da década de 50. A família dela é de Puerto Rico, ela daí se mudou pequena para a ilha, né, de Porto Rico, daí voltou para Porto Rico, né, no caso foi para Porto Rico, de onde a família originalmente era, e lá viveu a adolescência e casou bem jovem, com um galanteador latino que queria ser cantor. O nome dele, Pepe Soto. Que é o autor de quase todas as músicas dela, exatamente, né? Exatamente. E juntos eles formaram uma dupla romântica durante um tempinho, chamado Celine e Pepe. Tentaram a sorte no Reino Unido, mas daí voltaram aos Estados Unidos, e daí ele ajuda, como ela era muito gata, né, ele pensou assim, não, vamos tentar então, aproveitando, já que estava nos anos 70, e a disco estava a mil, tentar entrar, ajudá-la na carreira solo dela. Ela daí, né, com o cabelo tingido de loiro, né, aquele visual platinado, se lançou como Sally B, e daí os músicos, que incluíam ele, da banda de apoio, foram chamados de The Buzzy Bunch, ou seja, o grupo do zumbido, né? Ou seja, fazendo novamente uma alusão ao bido, do abelha, do nome dela artístico, Sally B. Antes que o chefe me torne paciente, me dando uma rasteira para eu dizer sobre a canção que a gente vai ouvir agora, o nome da canção que a gente vai ouvir agora foi um grande sucesso, o nome é Macho, na verdade em inglês quer dizer machão, e antes que ele pergunte, que eu sei que daqui a pouco ele vai ouvir a música, vai dizer assim, mas sobre o que é essa canção que em inglês falhou? Tá, basicamente ela fala, eu preciso de alguém bem machão, né? Very, very macho guy. Já encontrou, fala, Marco Antônio. A real one, ela fala, ou seja, o machão de verdade. Vamos então, por favor, para uma canção de 78 dela chamada Macho, que foi sucesso mundial. Honestamente, é difícil entender o gosto do mercado. A primeira é muito, pelo amor de Deus, muito superior. Me lembrou a primeira, querido, um pouquinho, aquela cantora que foi meio pupila dos Bee Gees, Samantha Sang. Pra mim, Samantha Sang, agora, né, um eu senti ali também alguma coisa do George McRae com... Claro, produzido pelo KC, claro, aquela pegada, né, meio lenta, mas assim, com pique ao mesmo o tempo. O Rock, né, Your Baby, me pegou mais um pouco aquilo ali. Perfeito, gente. Agora, gente, só quero dizer uma coisa. Já passei por vários momentos melancólicos na minha vida. Por exemplo, uma vez eu, né, abrindo o fecho, literalmente prendi, vocês sabem onde, é só pensar que define quem vai ficar com Mary. Já aconteceu isso comigo. Mas poucas vezes na minha vida, aconteceu ao vivo, né, com tanta gente escutando, de eu dizer assim, ter que né, falar, se o que é uma canção, falar que ela procura um macho, não sei o quê, e ter que ouvir como resposta na hora, achou então, quer dizer, falando sério, uma das coisas mais tristes da minha vida, vou ter que voltar a terapeuta, mas de qualquer forma, essa que eu já vi, Macho, da Sally B and Buzzy Bunch, também chamada de Macho, a Real Real One, cantou de 78 e vendeu muito, até hoje, diríamos assim, de certa forma, dá para dizer que ela é meio que uma... apesar que ela teve uma canção também, Superman, também ela teve uma canção, mas assim, em vários países do mundo ela é vista... Acho que no Brasil dá para dizer que ela seria uma One Hit Wonder, porque essa canção tocou demais. Essa canção pode ser ouvida na trilha sonora de um filme chamado Los Años Desnudos, que é um filme espanhol, que basicamente tratava sobre um trio de atrizes de filmes eróticos. Eles colocaram trilha sonora porque que vocês ouviram a canção Macho, a Sally B, ela foi muito popular nos anos 70 na Espanha também. Querido, vamos para os anos 80, por favor? Vamos, mas antes uma reclamação. Na capa desse disco, colocar essa senhora que está aqui e não a Júlia Pietri, que é muito bonita, mas essa senhora que está aqui... O link que eu te mandei é uma outra foto, mas vamos lá. Tá bom, vamos lá. Anos 80, por favor. Oh, Marco Antônio. Pois é, a gente ouviu aí a Julie Petri, a canção Imortel, ou seja, Imortal, digamos, o amor imortal, canção de 88, não fez sucesso. Essa cantora, essa gatíssima, ela, a gente vai ouvir daqui a pouco uma canção dela de 86, que chegou ao primeiro lugar nas paradas francesas, Eve Levetois. Falar um pouquinho da Julie Petri. Ela nasceu na Argélia, morou até os 5 anos de idade lá, daí a família se exilou na França, depois ela morou um tempo em Casablanca, no Marrocos, com 14 anos ela, também mentindo a idade, se apresentava em bares franceses, como se fosse maior de idade, fazendo covers do ídolo dela, Joe Cocker. Em 86, com 31 anos, ela começou daí a usar o sobrenome Petri, porque antes ela só assinava como Julie. Ela, com o nome Julie apenas, ela chegou, fez algum sucesso nas paradas de sucesso francesas, também depois ganhou disco de ouro, e ela está viva, graças a Deus, tem 64 anos. Só para citar, assim, já que tinha falado antes da Célie B está viva ainda também. Tá, então, no caso, voltando aqui para a Julie Petri, ela tem 64 anos, ela, começo dos anos 2000, ela lotou o Olympiade de Paris. Ela pode ser ouvida na comédia musical que homenageou os anos 80, Stras 80, ou Stras 80, de 2000, um filme de 2012, com o Richard Antonina e o Patrick Timsit, são dois mega astros franceses, né? A canção que eu já ouvi agora um trechinho, o Eve Levetois, basicamente seria Eva, levanta-te. É uma letra assim bem feminina. Ela está basicamente dizendo que na letra que a Eva é uma pecadora, que teve muitos amantes, que anda desanimada, mas que está na hora dela se levantar e partir para frente. Tipo assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E arruma mais uns 4. Tu tá mil hoje, hein, João? Nossa, falando sério, até eu tô arrepiado aqui. Vamos então pro Eve Levetois, por favor, de 86. Brise son empire, bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre, les mots du premier jour, saveur amère, d'homme interdit, à goûter les plaisirs que Dieu punit, oh, cœur mortel, aide aux yeux pâles. Marco Antônio? Caiu, miserável. Então agora a gente enrola aqui até ele voltar, mas o Marco Antônio caiu. Ele caiu. Ele morreu. Ai, meu Deus do céu. Eu caí de novo. Eu caí. Caí. Perguntei cair aonde? Precisa ver onde é que ele... Caí. Mas eu tô de volta, me resgataram. Gente, eu tinha falado de Stras 80, né? Stars 80, desculpa, de estrelas, tá? O filme que conta com ela na trilha sonora. Mas no caso aí, então essa canção que a gente ouviu um trecho, estourou nas paradas de sucesso e ela não pode fazer um show hoje pela Europa que ela não seja obrigada a cantar esse mega hit. Então, assim, eu acho que quero agradecer, apesar do lance lá do Achou o Macho e não sei o quê, que eu vou ter que tentar depois ouvir a gravação e tentar não chorar. Quero fazer uma coisa, João. Eu achei que ia estar gargalhando de mim no começo do programa, tá vendo na minha cara, sabe por quê? Porque eu não tô te mentindo. Uma hora antes do programa começar, faz uma ventania aqui que tava igual exatamente ao Morro dos Ventos dos Anjos. Eu não tô admitindo, eu tava tão alto que eu fiquei com medo assim, poxa, acaba logo esse vento, quando eu atender o telefone, o João vai ouvir os ventos dos Anjos e vai começar a ficar falando, para quem não sabe ainda, que o João sempre implica com esse lance de Morro dos Ventos dos Anjos, porque eu tenho um certo pavor daquela canção Wuthering Heights, que quer dizer Morro dos Ventos dos Anjos, pela Kate Bush. E eu jurava pra dizer alô, e o João, ih, Marco, e a Kate Bush, e a Kate Bush. Tava tão alto, João. Que pena. Mas eu consegui me livrar, apesar de que, claro, deito sempre no final, ainda teve uma chance de me sacanear. E conseguiu, tá, querido? Tudo de bom, muito obrigado. Até semana que vem. Até segunda às 18. Um abraço. Um abraço, Marco. Gente. Obrigado, tchau. Viu? Bom, tchau. Senhoras e senhores, termina mais uma edição do. O Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Eu quero agradecer a presença do Ernesto Paparelli aqui no escritório. Aqui no escritório não, aqui na rádio. A apresentação minha e de Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.